coloca a pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto grid com curva à direita, transponder 5542, controle Salvador 1-20.80. Pede, autorizado 360 para o Galeão, pela Upper Zulu 10 até ESMAP e depois direto. Está Euleda, depois de Leda Bridge direto, 5542 é o transponder, 120.80 é o controle de saída. Boa noite, 04, após SMAP, voa conforme rota do plano de voo. Pede, após SMAP, conforme o plano de voo. Boa noite, 04, cotejamento correto, chame pronto. Informação em curso, hotel, ajuste no 07. Pede, obrigado. Bom dia, contato radar, sobe e mantenha nível 330, sai da PUC. 330, sai da PUC, até 330. Afirmativo, ajuste no 017, informação em curso, hotel, gol no 715, copia? Copiamos, gol no 715. Gol no 715, Brasília, aprovado nível 360, via Pêsulo 17. Decola da pista 1-0, perfil de saída PUC. Correção, perfil de saída Arbor, Elefa, com curva à direita, transponder 5556, controle 1-20.80. Estamos autorizados para Brasília, pela Aperzul 1-7, o nível foi 360, decola da pista 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, transponder 5556, controle 1-20, é o gol 1-7. Bono 715, só confirmando, Elefa não é a transição, ok? Arbor Elefa, saída, chame pronto. Arbor Elefa, sim, Bono 715. 1-7, Mike Bala, informa. 3-5-1-7, informação em curso, hotel, ajuste 1-0-1-7, copia. Afirmativo. 3-5-7, Brasília aprovado nível 360, rota via Pêsulo 1-7. Decola da pista 1-0, perfil de saída Arbor Elefa, com curva à direita, transponder 5552, controle 1-20.80. Brasília 360 autorizado, via rota do plano, é o Pêsulo 1-7, decola 1-0, saída Arbor Elefa, 5552 no transponder 1-20.80 é o controle, está 3597. Está 3597, cotejamento correto, chame pronto. Chama pronto, 3597. Desce, mantém 2.000 pés, o ajuste no 07, reporta estabilizado no ILS XR da pista no 0. 2.000 pés, reporta estabilizado XR, então 3153. Tá presente Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, 3290. De pista no 7, Mike Bravo uniforme, vento calmo, ajuste no 0 no 7. Autorizou, tô 3153. 3153, passou o Duna, completa aproximação, torno noite decimal meia. Uma noite meia, tá 3153. E tu deu um bom voo, bom dia. Olá, muito bom. Mike Bravo Uniforme, bom dia, contato radar, sabe, mantém o nível 170, saída lotar. 170, né? Tá, tá, tá, tá, tá. O Índia November, confirma estimado para pouso. Aguarde, Viana. Já está baixado travado? Afirmativo, tá 3153. Peralta, voo local, 1000 pés. Decola no 7, curva esquerda, corredor forte até 20 milhas. Transponder 0171, no controle Salvador no 20.80 e atorno no 86. Índia November Alpha para acionamento, chame a turno no 86. Mandou em Salvador para papai com Índia November. Prossiga. O Eco Índia November informa que a modificação do plano será no través de Lapa Radial 047 daquele auxílio aos 1102 e o pouso estimado em Sierra November Travex Way aos 1113. É com Índia November. Ciente. Sete 90, Centro Recife, 12685, alterno 12545. 2685-2545, tá? 3290. Paulo Salvador, gol no 642, para pushback acionamento na posição 1. Polo 642, livre acionamento, chame para o táxi, portão 01. Chama lá. Livre acionamento, chame táxi, número 1. Pushback acionamento, posição 10, 1804. Polo 804, livre acionamento, chame para o táxi, portão 10. Autorizado acionamento, vai ter o carro. Direita, chama o solo 21 decimal 9, bom dia. 3, 2, 9, 3, 1, 5, 3, 5, 3, bom dia. Solo, bom dia, tá 3, 1, 5, 3. Tá 3, 1, 5, 3, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, aguardando a cidade Juliette, tá 3153. 135, Polo 7, posição 4, eu vou te pegar em estacionamento. 135 no 7, informo que será o número 2 no setor aguarde. Aguardando, tem como coordenar um operador de finger com a Israel, se possível? O senhor está sem contato com a equipe de solo? Sim, aguarde transferência a 15 de novembro. Gol 1804, 145 a bordo, 4 horas de autonomia, altera na cabina. Recife agora em 12685, alterno 9545. Ajustado no 07, táxi 41 na Índia, ponto de espera para 286, gol 1804, bom dia. Salvador, bom dia, eu vou 1897, cliente da informação hotel. 1897, minuto cópia, ajuste no 017. Sim, está aguardando, poderia adiantar a subida por gentileza? Dael Leda, após voa direto, bridge, gol no 897. Dael Leda, bridge, obrigado. Salvador, Salvador, gol no 642 para a alterna Salvador, 3 horas e 10 de autonomia, 103 é o POV. Entende, gol no 60, correção, gol no 642, táxi via Índia, no ponto espera chame a turno no 86, ajuste no 017. Esse ajuste vai chamar o ponto de espera da 10, 18, decimal 6, gol no 642. Solo para 35 no 7. Então 35 no 7 é o solo. Para informar que o operador de fila chegou, tá? Obrigado aí. Ok, gente. Tá 3153, dê passagem ao Boeing da Gol, pintura Gol, após ingresso Juliette, portão 06. Após o Gol Juliette 06, tá 3, tudo certo. Salvador, gol no 642, ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, gol 642, está autorizado a linha decolar, pista 10, vento calmo, o ajuste é no 0, no 7. Bom dia, autorizado alinhamento e decolagem, da 10, gol no 642. Bom 35 no 7. Gol no 897, copia. Prossiga. Gol no 897, com fins aprovado nível 360. Rota via Pesoluno 0, bridge, a Pesoluno 6. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda após voa direto bridge com curva à direita. Transponder 5562, controle 1-2-0-8-0. 360, rota Pesoluno 0, bridge após a Pesoluno 6. Decola da 10, curva à direita na da Euleda após bridge 5562, transponder 1-2-0-8 ao controle. Obrigado. Boa noite, 97, cotejamento correto, chame pronto. Obrigado. solo, Gol 607, gate 9, pushback acionado. Gol 607, livre acionamento, chame para o táxi, portão 09. 607. Decola os 37, controle 120, decimal 8. Bom, foi, bom dia. Bom dia, 1208, gol no 642. Bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 642, decolado da 10. Gol no 642, contato radar, só me mantenho nível 390, sai da PUCA. 390, saída pouca. Tem a possibilidade de coordenar o 330 como final para o 9642? Afirmativa, aguarde. Chame a torre no 186, ajuste no 017. Tente via Índia, 7186, 3597. Salvador, gol no 715, portão 2, pushback acionamento. Gol no 715, aguarde, previsão de mais 3 minutos para início. 715. Metrô no 017. Autorizado, decolagem 804. 642, sobe e mantém o nível 330, autorizado como nível final, e da presente, Romeo Fox 018. Autorizado 330, da presente, Romeo Fox 18, confirma? Afirmativo. Ciente, o número 642 vai preparar a chegada, já vai aprovar o FICA. Ciente. Decola os 39, controle 120, decimal 8, tamo bom, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Bom, pode esperar para o total 35, 17, então, 0. 35, 17, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no 0. Ali mantém, então, 35, 17. 04, bom dia, contato radar, sabe, mantenho nível 360, da presente Leda após Leda Bridge. Direto Leda após Leda Bridge, ascensão 360, gol 1804. E para o pushback, em coordenação com a equipe de solos. Livre acionar, vai guardar para o pushback, o nosso é de você. Polo 607, solicitou táxi, PLB 144, 144, 4 horas, galeão. Gente, gol no 607. Táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186. Ajuste no 097. Cuidado, táxi via parte Índia, ponto de espera no 01118, decimal 62, no 0107, 607, modo bem. No 017, o 35 no 7. Lembra de colisão no 035 no 7. Iniciou o puxo no 7 no 5. decola os 42, controle 120, decimal 8. Vamos ver, bom dia. Bom dia, vamos lá, gente. 3157, bom dia, contato radar, sobe e mantém o nível 360 e sai da árvore. Houston, 3597, 360. Autoriza após 2000 já direto à árvore? Autorizado, 3597. Direto à árvore. 7, 1 minuto para a cópia. Salvador, bom dia, agronomia 07, quanto esperando 0, pronto. 5, alterno no 2545, agronomia 42. 7, no 2085, alterno no 2545, obrigado, bom trabalho. Igualmente. Agronomia 07107. 1996, controle 120, decimal 80, torno no 86. Só um minuto para decolagem, aguarde. Aqui Luiz, que para acionamento, torno no 86. Alfa livre decolagem no 7, o vento variável com 03 nós. Ajuste no 0 no 7, índia no número alfa. Plano 804, Centro Recife, 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. Encono, 3325, obrigado. Sete decolas 45, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 308, bom trabalho, bom dia, tchau. Alfa decola as 4.6, mantém minha escuta curva esquerda, forte afastado 4 milhas, salve 017 para transferência. Presidente, voe Leda, após Leda voe Bridge. 360 da presente Leda, após Bridge 607. Fecha no 5, táxi via Índia, no ponto espera, chame a turno no 86, ajuste no 017. E aí, você no ponto de espera chama 126, ou 996. Cruzamento da 1028, a reportar após o cruzamento, 5 milhas afastado o buraquinho Índia no Liberal, faz transferência. 208, bom dia, acena identificação, chegada Mari, desce e mantém o nível 050, o ajuste no 097. Utilizado para o 4208. Sagitário. Salvador, muito bom dia, o voo no 715, ponto de espera do 90, tropa. Diego, no 715, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter, cabeceira 10, voo no 715. Cinco no 7, centro Recife no 260, alterna no 28, decimal 8. 260-288, bom dia. Bom dia. Torre, o efetuado cruzamento da do eixo 10-28, Índia Novembrão. Sentinel Novembrão, alfa visual, reporte buraquinho para transferência. Para buraquinho para transferência, Índia Novembrão. Salvador, minha 07, pequeno desvio à esquerda para 185 por 10 milhas. Confirme para o controle. No 607. Gente, no 607 após desvios, líder. Após desvios, líder, 607. Passando agora através do buraquinho. Agora em 120 decimal 8, tem um bom voo e bom dia. Transfere agora controle 120 decimal 8, Índia November Alpha, até o retorno, até o regresso. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeo, Índia November Alpha, decolado da 17 agora na... Corredor forte, é um no meu pé. Índia November Alpha, um no meu pé, corredor forte, escuta permanente. Manter escuta permanente do controle, um no meu pé, no corredor forte, Índia November Alpha.